Fox, o questionário 6201. Qual o seu número proposto? Número 1? Chevron 6201. Ok, estamos com 165 a bordo. Corrigindo, com 31 a bordo, alternativa nossa é Campinas. Autonomia de 3:32. 3:30? 271, pode ir para o Zan, descendo para 2000, e eu te dou um vetorzinho para a interceptação. Tá já, então vamos voar para presente o Zan, aguardando o seu vetor. Agradeço. Aqui com o BDZ, autorizado o pátio Alfa, vou considerar a chamada torre 718. Você me viu 718 ou não? 7-18-9. 295, obrigado. Salvador, Azul 4206, pronto, no ponto espera da 28. 4206, a linha decola de imediato? Afirmativo. 3 ondas, a linha decolar sem parada, vento 220 graus, no 3 ondas. A linha e decola sem parada da 28, 4206. Azul 2591, ready for taxi. We have 55 souls on board, 4 hours of endurance in alternating Porto Seguro. Pra tirar pra Prodilza. Ok, então o senhor tá com formação aí à sua direita? Afirma, direita e esquerda, aqui nós estamos bem no meio delas aqui. A zona Pro 35, tem formações à direita e à esquerda. Ah, ok. Então após o seu livrar a formação, pode ir lá na Produzir e interceptar. Gente, assim o faremos. Obrigado. Azul 4206 decolou 56, mantém a reta até 2500, no controle, no 20, desse 80, UAR. Foro 20, decimal 80, azul 4206, boa noite. Sounda, do Sistema 1, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, Sistema 2, saída, Aron. Saída, Aron, para... 330, azul 4206. Azul 2791, follow the Airbus 320 until holding point 1828 via taxiway Alpha and Golf. On holding point, call power 118.95, QNH 1016. Roger, follow Avianca and then Alpha Golf 1895, Azul 2591. Cinco da Azul, interceptou o localizador. 75, chame torre 11895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 2715. Azul 2715, boa noite. Continue a aproximação. Reporta quando visual, o ajuste na 06. Reportará visual 2715. Frequência do solo 211? Afirmo. Obrigado. Azul 2715, fui LS visual. 2715, já baixou o dragão? Ainda não, senhor. Basta baixar de setado 2715. Reportará. Salvador, muito bom, hoje será 6201. 6201, boa noite, mantenha o ponto de espera. Ponto 2715, baixa a trava. 2715, Liverpool, pista 28, Roberto 220 graus, 13 baixa. Leve pouso na 28 para 2715. Azul, 2715? 220 com 12. Certo. Oxalé 6201, aliás, e manter, pode ser uma delas. Ali mantém na 28, Oxalé 6201. De 2715, follow 01, livre à esquerda, e antes de ingresso na alta, chame solo 211. Esquerda, solo 211, 27, Azul 2715, mantém a posição antes do taxa real. Azul 2715, taxi um pouco mais à frente, de modo a ultrapassar o ponto de espera da taxiway. Mantém a posição antes do taxa real. Salvador Ground, Azul 2712, for taxi 60 on board, 3 hours and 20 minutes of entry, alternating Salvador. mantém position. Roger, line up and wait after Avianca 2591. Holding point, call tower 18-195, QNH 1016. Just the best via 813, Kilo Alpha Golf, holding point of January, call tower 18-195, Azul 2716. Falou Salvador, boa noite, eu sou a Neto, minha vez com nós, uma Santa Chale, autorização Guarulhos. Confirma, foi o Oxanem 6259. Afirmo, 6259. 6259, confirmando o horário da OBC 2112. Afirmo, 2112. Sente, mantém a escuta aguardando o corte número 2, Oxanem 6259. Já saída prevista da pista 22, você poderia adiantar, por favor? Saída da El Leda Mótica. Obrigado. Azul 2715, visual 4R da companhia Taxiano, na Alfa. Gente, após a passagem do mesmo, está autorizado o ingresso. Alfa, Kilo, Pat 3, a posição é 3, Romeu. Alfa, Kilo, Pat 3, Pat 3, Romeu, Azul 2715. Pat 3, Romeu. 3897 na escuta do solo. Confirma o horário da OBT. 2102, Sente, mantém a escuta agora no posto. Aprove da El, mantendo uma centena até 30 milissegador. Ok, mantém o eixo 2500 após a esquerda, conforme a carta 10.000, após autorizado a sessão 3.6201. Azul 2715, a informação que a gente recebeu aqui, mudança para a posição 4, Romeu. 4, Romeu, ciente, graças. Azul 2591, take off, 1010, winds 1, winds 210 degrees, 139. Clear take off, Azul 2591. Commodore Tower, good evening, Azul 2712, reaching holding point, runway 28 ready. 2712, clear to line up and maintain position. Line up and wait, Azul 2712. Mantain heading to 2500 feet and contact Salvador approach frequency 1200, Roger, maintaining at 2500 and call 2080, so long, nice. Sena 6201, estabilidade de ascensão 3601, a próxima chegada. Ok, 3601, ascendendo, puxa na 6201. Salvador, good evening, Azul 2591. Azul 2591, radar contact from the pass-through, contact level 180 Corral, the pass-through. Roger, climbing 180 Corral 2591. Azul 2712, line up and ready. Roger, stand by 2712. Alô, Xané 6259. Prossiga, Xané. O senhor já dispõe da nossa autorização? Negativo, estou em coordenação com o céu. Não, até escuta aguardando 6259. Bateria do gol no meu vazio. Sua voz. Roger 220 for how many miles? About 20 miles. Roger, after that, clear Coral. Roger, after deviation, clear flying Coral. Oxalé 6259 na escuta. Na escuta, seu Rodrigo. Red 6259, entrei em contato agora com o Centro Recife. O mesmo informou que o horário da sua OBT seria para as 2158, que está constando no plano. E com isso a gente ainda não possui o plano do senhor aqui no sistema, que a gente só tem ele meia hora antes da OBT. É o seguinte, mas esse voo repetitivo é 2112. Eu vou entrar em contato com a companhia, com o Gob aqui, para ver o que pode ser feito. Mas é 2112, eu vou entrar em contato, obrigado. Tá 3897 na escuta? 3897, eu entrei em contato com o Centro Recife, mesmo informou que ainda não possui o plano do seu sistema também. Mantém a escuta aguardando aproximadamente 10 minutos. Tem que informar pra gente que é 2148. Voo no 645, pronto pra cobra? Voo no 645, autorizado Vitória, nível 360, via Upper Risk 50. Decolagem da pista 28, mantendo pro até 2500 pés, após curva esquerda, saída da El, Leda Bidev. 1208, controle, aciona 5006. Autorizado, Vitória, nível 360, via Uniforme Risk 50. Decolagem 28, mantenha pro até 2500 pés. Pode com a esquerda na subida da El, transição de 10. Controle gerando 120, 8, responde 5006, gol 1 no 645. Protegimento correto, gol no 645, no posição 2, Chambrota. Salvador departure, good evening, Azul 2712, passing 2500. Azul 2712, read the contact control on the departure, contact to flight level 170, around departure. Climb to flight level 170, around departure, Azul 2712. Salvador departure Azul 2712, request deviation, heading 040425 miles. 040425 miles confirmed. That's correct. So that's clear deviation. Roger 2712. Azul 2712, after deviation, we cleared fly direct Aracaju. After deviation, fly direct Aracaju, Azul 2712. 2712 is now heading Aracaju. Roger. Força Aérea 01? Força Aérea 01 no controle? Controle L251, tem ponto de Força Aérea 01. Prossiga 01, tá o azul 251. Voltando. Confirma o pushback, vai ingressar a cauda na taxa de Juliette. Gente, a pista tem uso é a 28. Eu vou taxiar após via Alfa até o ponto de espera do ataque pegou. Ah, positivo. Tá bom, a gente vai ver se ficando ali. Gente, eu posso ingressar a cauda na taxa Juliette. Não vai ingressar na Juliette, vou ingressar aqui. Vou ingressar na Juliette ou seguir direto até o pátio 3 e na hora do táxi ingressa a Juliette e segue via Alfa. Então ele vai ingressar a cauda na Juliette. Gente. Prossiga. O drop informa aqui. Comprando o tabla 2, 1, 0, 2. Já sabe aqui. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Gente, já acabei de receber uma modificação aqui no plano do senhor para as 2148 que eu possuo aqui, mas já apareceu a autorização. Você está pela cota? 3897 autorizado Guarulhos, via Upper Zuluno 0 até Taubaté. Nível 320 autorizado. Decolagem da pista 28, mantenha para até 2500 pés após curva esquerda. Saída da El, Leda Bidese. Posição, saída da El, Leda Mótima. 1208 controle, aciona 5025. Cortejamento correto no portão 5 Champrof, na 3897. Azul 2712, clear to fly Alfa Romeo 263. Azul 2712, negative RNAV, request fly direct Aracaju VOR. Roger, clear, direct Aracaju VOR. Aracaju VOR, Azul 2712, thank you. Xanã 62259. Prossiga. Você pode confirmar qual horário que o senhor falou, se nosso plano foi proposto, é o BT? 2158. 2158, obrigado. Aproximadamente 7, 8 minutos eu vou ter a autorização do senhor. Tá perfeito, agradeço. Para o táxi, voo 1-3-4-5, está com 1-4-1 na Galeão, autonomia 03-3-4. Voo no 645, táxi autorizado, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando lá chame a torre 1895, ajuste no 0, voo no 6. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf, quando lá torre 1895, ajuste 1 no 0, voo no 645. Voo no 645, confirmando após a decolagem, mantém pro até 2500 e curva na saída da Hélia da Bidev. Após a decolagem, pro até 2500 e depois curva na Hélia da Bidev, voo no 6. Tá 3897, portão 5 livre, chama o táxi. Azul 2591. Azul 2591, road access terminated, 57 miles, southwest of Salvador, Rua, maintain flight level 180, contact to Ilhéus, frequency 120.1. Zona 705, desce inicialmente para o nível 180, reduza para 2509. S180, desce para o 70. Força aérea 01 não está na escuta do controle? 200 graus, 179. A linha decola, pista 22, ligou 1645. Sam 3897, táxi autorizado, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando lá chama a torre 1895, QNH 1016. 1096, Juliette, Alfa, Golf, 1895. Caso seja necessário, será utilizado o vetor, igual no 705. Eu tenho uma aeronave com prioridade para a pouso para o Estão 7. O CLA 01, se estiver recebendo o controle, acione a identificação. Força Aérea 01, no contato radar radial 325 de Salvador, afastado 23 milhas, está autorizado a prova rotatória com teto de 1.700 pés, visibilidade 7 mil metros, chuva moderada, operação visual em Salvador. Nível 360 autorizado. Decolagem da pista 28, mantendo o prova até 2.500 pés após a decolagem. E após curva esquerda, saída da Eulia da Motiva. 1208 controle, 5030 transponder. O Alvão 18, mantenha pro 2500, deixando o controle em 1208, mantenha participado. Mantenha pro 2500, chamando 208 agora, obrigado, boa noite. Da Motiva, controle 1208 e o transponder 5030. Seja mais correto, chame 6259, portão 7, chame pronto. Tá pronto, já, senhor. Puxa, chame portão 7. Autorizado, chame pronto, seu chame 6259. Tomado. Salvador. Atendido após 2500, curva esquerda da EL e manter uma centena até 30 mil de Salvador, é isso? Afirmativo. É. Confirmando a proa de proa da EL, né? Isso, após 2.500, curva esquerda, proa da EL, mantendo o nível 1.00 até 30 milhas de Salvador, pode estar autorizada a ascensão 360. Ok, então, curva esquerda agora nesse momento na proa da EL, e vão manter o nível 100 até 30 milhas de Salvador. Boa noite, azul 2721, informação chave. autorização, vitória da conquista. Azul 2781, no Charlie confere, autorizado, vitória da conquista, nível 160, decolagem da pista 28, após decolagem mantém a proa até 2.500 pés, então curva esquerda, subida arbórea elefa. Elefa o piló direto da vitória da conquista. Controle de Salvador no 208, código transponder 5022. Controle 208, transponder 5022. Você já correto, azul 2781 no pátio 3, Champra. Alinhando, tá 3-2 na frente. Livre de decolagem, pista 28, vento 200 graus, 15 nós. Livre de decolagem, pista 28, tá 3-2 na frente. 5 proa 2-0 por 7 milhas. Copiada 250, 7 milhas, igual a 705. Siga por 001. Pantera 01, copiado então que o pouso será em Ondina, prosseguindo a 500 pés pelo corredor Bonfim. 5 a bordo, 5 e 15, alterna Galeão. 5 a bordo? 1-5. 1-5-5, Cliente Oxanema 259, táxi autorizado via Pátio 1, Juliette Alfa, até a Golf, ponto de espera da Golf, mas é a posição, chama a torre, 295, QNH 1016. Alfa, na volta 3950, meio, obrigado. Tá, a senhora presente, 360. 360 agora, obrigado. 3080, motor IR. 3080, pode, tá lá. Motor Salvador, boa noite, tá 3297, subida da EL, mantendo a proa. Tá 3897, contato radar, mantém a proa até 2.500 pés, após ser autorizado curva à esquerda na proa da EL, mantendo o nível 100 por 30 milhas. 2.500 por da EL e 100 por 30 milhas. Azul 2712. We have a service terminated 68 miles north east of Salvador, VOR. Contain site level 170, contact Paracaju, frequency 120.3. A gente cumprirá o perfil inferior. Gente, após o pouso, 15 minutos, retorna para Salvador, confirme. Bloqueado, grave. Bom, 705, autorizado o sinal de procedimento ILS Zulu, pista 28, informe quando estabilizado. Uma ILS 28, quando estabilizado. Voo 9645, chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterno 3395. 3325, alterno 95, boa noite. Boa noite. Watch 100, tá na 3897. Ok, tá na 3897, no atraso da aproximação, tá autorizado, tá presente, ascensão nível 320. Ascensão 320, tá na 3297. Seu voo no 705. Voo 705, chame a torre 118, decimal 95. 295, é. 59, próximo, ponto, espera a próxima. 259, boa noite, matei com a chave. Boa noite, nós estamos no voo 705, aliás, baixei de novo. 705, boa noite, ajuste 90 no Rio. Informo chuva moderada sobre o campo, pista molhada, porta baixada de checado. Baixada de checado. 705, livre pouso, pista 28, o vento 200 nós, 200 graus, 179. Livre pouso, 28. 5, prossiga. Negativo, plano compulsivo para o Força Aérea 2585, Salvador, Feira de Santana, 1945. 099, informação Charlie, confere, confirma o horário do plano. A gente ainda não possui aqui no sistema, mas a gente pode aguardar uma cota. Ok, é... Árvore elétrica, Brasil 21, não sei se... Afirma. São 3897, chame Recife, frequência 13325, alterne 133, decimal 95. 3325, alterna, 3395, boa noite. Boa noite. Deixando o som, 21 decimal 1. 21, boa noite, até daqui a pouco. Até 259, Caniá, tem uma tia, escritura na zero. Caniá, ele mantém a mesma. Autorizada a decolagem, pista 18, vento 210 graus, 15 mais. Beleza, decolagem. Boa noite, Santa 3197, quente da Charlie, autorização Galeão. 3197, informação em curso agora Delta, mantém escuta agora no Costa. 3197. Da Band, 1705, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter essa Juliette, 1705. Bono 705, Juliette, portão 02. 02, 17, 05. 208, mantendo pro até 25. Salvador, boa noite, Xanar 6259, colou, mantendo pro até 2500. Xanar 6259, contato radar, mantendo pro até 2500. Pés após autorizado curva à esquerda na Pro Judael, mantendo o nível 100 até 30 milhas afastado de Salvador. Após 200, esquerda da El, mantendo bem até 30 milhas. 099, pronto pra cópia? Prossiga, 099. Voo no 099, autorizado com fins via Apazulu 21, conforme o plano. Nível 360 autorizado. Decolagem da pista 28, mantendo para o até 2500 pés, após curva esquerda. Subida arbórea dessa. 1208 controle, aciona 5043. 360, rota com o plano de Zulu 21. Decolagem 28, mantendo para o até 2500, depois curva esquerda, perfil arbórea e leste. O Google vai chamar o controle 1208 e aciona a transponder 5043. O Gol 1099. Cotejamento correto, Gol 1099 na ponte 3, chame pronto para o pitback acionamento. Solo Salvador, Azul 2781, acionado PLB 68, linha 0320, antena Salvador, para início do táxi. Azul 2781, táxi autorizado, via parte 3, Kilo e Alfa, até o ponto de espera da cabeceira 28. Quando lá mantém a posição, chama a torre 1895, KNH1 no 016. Ok, via Kilo Alfa, na cabeceira 28, número 18, 95, 2781. Esperada a sessão 360, mesmo. Pra 3197 autorizado Galeão, via ata November 857 até Mouso, nível 360. decolagem da pista 28, mantém prova até 2.500 pés. São curva esquerda, subida da Euleda Hirumi. Controle 120.8, aciona 5047. Cola 28, mantém pro 2.500, curva esquerda, saída da El, Leda, Monte. Poderia confirmar só por dia? Subida da El, Leda Hirumi. Gente, da El, Leda Hirumi, 2.0, hoje é o controle 5.047, ponto 3.7, todo, na pushback, posição 7.9, por dia. Procedimento correto, autorizar pushback da 3197 e pro táxi. 97. Placa do Salvador, boa noite, 02585. Série 2585, boa, prossiga. Para Brasília no 400, autorização de trás. Gente, qual o horário do